pouso no 0.197, vento 180 graus, 05 nós. Exato, 90. 94, Libronal, Fox. Plata 3894, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 394. Beleza, Juliette, mais. Canebia 143, para o sequenciamento, mantenha pro, limite ao localizador. Mantenha pro, limite ao localizador, né? 143. Solo Salvador, boa noite, Tan 3567, nível 300 Brasília. Autorizado sinal, chama a torre 11895. 1895, a torre azul 4206. 00. 3567, autorizado Brasília 300, Brasil 17, após conforme a rota. Da coluna 0, curva direita, perfil de saída arbor, após Elefo, aciona 5564, controle 120.8. Qual é a saída? Arbor, após Elefo. Arbor após Elefa. Não autorizado 300 da coluna 0. Agora depois Elefa. Amplitude 97 de aerovia. Conforme plano 5564 é o transponder e o controle 120 do Mauê. É, perfil de saída é Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor. Da ciência, TAM 3567. Ok, portão 8, chama pronto. Chama. Zona 9, aguarda vetor. Controle do 1869. No 869, contato radar, se mantém 360 via Arbor. Para o 360 via Arbor, 1869. Solo azul 9540, faixa 3 para puxa estanada. Autorizado, azul 9540. Deixa para cá. Qual foi o tráfego, chamou? Ok, reporta na saída do Pode 3. Pode 5, não corte de frequência, boa noite. Bravo Delta tentando o tráfego da tampa aqui no portão 5, autorizado o contornar o parque, Lima Mike na Quebec chama a torre por cruzamento. Segue acionamento, TAM 3567. 05, tem a frequência livre. Para informação e alerta, chama Recife 12685, alterna 1288. 1285, 1288, vai. 6143, estabilizado localizador. 6143, completa final, chama torre 1895. 1895, boa. Salvador, boa noite, SNA 143, estabilizado a 4 milhas do Alter Marca. 143, ainda na frequência do controle. Tem chalagem para decolagem, manter a posição. Salvador, boa noite, SNM 143, estabilizado. continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta a pressão externa. Reportaremos nesse ano, 4-3. 260. 288-260, Mike Juliette Mike, tenha uma boa noite. Até o ponto de espera, pistana 0, via parte Índia. Quadrual 1 no noite, decimal 95, ajuste no 0 no 9. Pátio Índia, 718-95, quando pronto, azul, 9540. Xanamei 1-4-13, como uma aeronave decolando da cabeceira auxiliar 197, com proa do litoral sul, não interfere com a sua aproximação, ok? Xanamei 1-4-13. Do 206, solo 51 no livre à direita, chama solo em 121 no decimal 9. Troca direita 219 com solo azul 4, 206. Aqui Romeu Victor, decolado 52, chama controle 120 decimal 8 com voo. 1208, muito grande, senhorita, até a próxima, Victor. Controle, muito boa noite, papapá, Mike, Romeu Victor, transfere, solicita por gentileza ascensão e proa de Montevas, se possível. Mike, Romeu Victor. Mantenha 360, aguarde para de Mótica. 360, livre das restrições verticais e aguardando Mótica. Grato, Vitor. Controle Salvador, ó. Boa noite para 3190 para centro cruzando 180. 5 no corte livre, frequência, boa noite. 050 via Mari. 50 Mike, Romeu Vitor, autorizado, Mótica. Mótica está presente, graças, Vitor. Voo no 869, passa nível 140, chama Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288 ou 260 agora, voo no 869. Portão 03, Rio de Leite. Azul 4206. Oi, muito boa noite, Azul 9540. Se aproximando quando estiver pronto. Azul 9540, nem mantém no 0. Nem mantém no 0. Azul 9540. 61143, solo 55, livre direito. Chama solo em 121 decimal 1. Posição 1219. Gente. Gente, livre à direita, 219. Paulo, Tenera 6143. Livrou, vai caçar na Alfa. Xanamei 1-4-3, via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 1-4-3. Solo Salvador 2712, parte 3 para puxa, seu nome. Autorizado, 2712, parte 3, inicial puxa, chama o táxi. Gente, Maravo Táxi 2712. 9540, decolada 57, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, até a próxima. Juliette, portão 1. Após 2000, Voaleda. 9540, obrigado. Tá 3567, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 9. 0 no 9, Pátio Índia, tá montando no 0, tá 2712 com 59 a bordo, 2h40, alternando Salvador para o táxi. Controle, é possível o 950 voar Motiva? Aguarde. Ok, obrigado. 2712 da Azul. Azul 2712, eu preciso como número 2, retaguarda 02 da TAM. No ponto de espera, essa é minha torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 9. 7, número 2, seguindo a aeronave da TAM, de ponto de espera 1895, 2019, Azul 2712. O Vitor chama Centro Recife agora, 1251, na alterna 1332. Como é que é o meu Vitor? 1251. Secundário 133, decimal 25. 1251, 1333, mais qual meu Vitor? 33, decimal 25, secundário. Secundário 133, decimal 25. Muito grato, até a próxima. Falou. Salvador, Titã 3567, ponte Fazenda 0 pra lá. 3567, livre LR, colapso no 0, vento 1, 8, 0 graus, 0, 6, 9. Ainda cola, 3567. Salvador Azul 2712, boa noite, quanto espera da 10 pronto. 227-12, boa noite, alinha e mantenha após a rolagem do tráfego à frente. Após o tráfego à frente, alinha e mantenha o Azul 2712. Azul 9540, chama agora Recife no 251, no alterno no 3325, 9540. 251 no 3325, uma boa. Boa. Decolado 05, chama controle 120.8, bom voo. 208, excelente trabalho, obrigado. Controle Delta 3567, muito boa noite. Sobe 300, via saída Arbor, vigilância. Arbor 300, vigilância, tá 3567. Site 12, livre decolagem 10, vento 180 graus, 069. Livre decolagem Azul 2712. 712, decolada 07, chama controle 120, decimal 8. 208, grato. Controle Salvador, boa noite, 2712, na Conde. 2712, boa tarde, na via saída Conde, sobe 170. Conde 170, 2712. Serra, 3-1-0, tá batido. Chama a torre agora, 118-953-190. 118-953-190. Boa noite, 3-1-0, passo externo, baixar travado. 3-1-90, boa noite. Livre pouso no 0, vento 180 graus, 079. Livre pouso, 10-3-1-90. Bravo, bravo, bravo, uniforme Serra, sua identificação. O ponto ideal desce para 4 mil pés, via chegada bom, que ajuste no 019. Salvador, Porto, né? 6259, informação SOS. 319. 319, direito, está 319. De Guarulhos, nível 360. Decola da pista na zero, curva direita após, perfil de saída da EL, Leda após Motiva. Eu perdo 1 na zero até Papa Alfa Índia, Piraí. Daí você tem um baile após conforme a rota. A Siena 50 no meia, controle 120, destino 80. Autorizado, Salvador, Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, da El Leda Mótima. Amperzulu 1-0, Piraí, 1 bate, após conforme plano, transponder 50 no meio, controle 1-2-0, decimão 8, assinar 6259, gate 01. Ok, cotejamento correto, retina pronta, assinar 6259. Oxa, 6259, obrigado. Olá, boa noite, Ultra 3190 de volta. Boa noite, Ultra 3190, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para 07, está 3190. Olá, Sané, 6201, autorização, Galeão. Sané, 6201, boa noite, Galeão autorizado, nível 360, decolagem pistão na zero, curva direita, perfil de saída da El, Leda, após o ADCT Irume, intercepta per November 857, após conforme a rota. Passando transponder 5561, no controle 120, décima 80. 30360, o Galeão, alternador número 87, da EL, Lisa, direto Irume, 120.8 e 5561. Correto, chama pronto, botão 4, 6201. 01. E 567 chama agora Recife no 288, alterna no 260, 3567. Controle Salvador. Chama o centro Recife no 288, alterna no 260, decimal 0. 288, 260, muito obrigado, nosso Deus. Boa noite, gol na 645 para Vitória, está sempre da informação em quanto pode. Excelente, gol na 645, prepara a saída da água da conta. Está aí aguardando. Quatro, cópia. Vitória autorizada, nível 360, Apero Whisky 50 Aerovia, decola 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bidev, perfil de saída, 5024, no 2080, controle. E daí, 1-0. Dael Leda Bidev, controle 120 decimal 8 e transponder 5024. Correto, chama pronta. Chamarão. Azul 2712, solicita voar pro 070. Autorizado. 070-772712. Era o 72 para evitar a formação de gelo. Quente, 272. Controle o braço de ponte de guerra para a descida. 4.000 pés. 320. Afirmou, né? Escuta para Guarulhos. Afirmou. Autorizado, Guarulhos 320, Brasil 1 na 0, até Taubaté. Da cola, pistão na 0, curva direita. Da El, Leda, após Motiva. Aciona 50 no 3, controle 120, decimal 80. Correto, chama pronto, tá no 3897. Por trás. Gol 645, put back de estacionamento no 2. É, chama o taxi. Por exato, chora pronto. Na Pro de Aracaju 2712. Autorizado Alfa Romeo 363, 2712. Continua ascensão, nível 170. Subindo para 170, intenção fazer o VOR da 19. Solicite Aracaju no primeiro contato, 2712. Quem será solicitado? Será posto. Uno 705, reautorizado, descida para uma centena. Uno 00, 705. Confirme. Atingiu uma centena, 705. Mantenha uma centena, 705. Vai ultrapassar um tráfego 5 milhas à sua frente. Tipo dele, o Serra Romeu 22, cruzando 8.200 pés. 705. Frisado no 705 até o 90. Até o 90, 705. Controle, o Bravo Uniforme Serra solicita, se possível, da posição bomba e voar direto à posição rotatória. Autorizo desde que cancele o plano, Bravo Uniforme Serra. Está avisado para cancelamento? Na posição bomba e estará, senhor. E reporta cancelando o plano para voar rotatória. Afirmo, Bravo Uniforme Serra. Salvador Ground, go 1645 near to Tex, 125 people on board, 3 hours and 45 minutes, Alpen 18, Galeão. Taxi anti-holding point runway 10 via India. Holding point contact tower frequency 118.95 Q1H10 19. Go 1645. Clear to holding point runway 10 via India. 101.18.95 and 1019. Go 1645. Controle o Bravo Uniforme Serra sugere a mudança de regra e voar direto rotatória. Plano cancelado aos 28, desce no 1.500 pés rotatória, Bravo Uniforme Serra. O ajuste do altímetro no 019. Plano rotatório, Bravo Uniforme Serra. Desce 080 no 705. 080, 705. No 2, serviço a dar encerrado, mantém o nível 170, chama Aracaju no 20.3, 27 no 2. Alvo 27 no 2, 20. Boa noite. 705, tráfego ultrapassado, 2000 pés, Vivre LF 1019. Roger, clear, 9910, take off, runway 10, go 1645. Uma zero, curva à esquerda após a decolagem. Perfil de saída Pucca, Giama após Aracaju, aciona 5571, controle 120, decimal 80. Autorizado, repetindo, 330, número 7, 490, curva à esquerda, perfil de Pucca, Giama Aracaju, e aciona 5571, controle 120, decimal 8, azul 4206. Tá correto, azul 4206, portão 3, chama pronto. Tá pronto aqui no 3, azul 4206. Ok, gente, mantém a posição número 2 do setor. Copinha, aguardando, 4206. Gol 1645, Airbody 30, contato Salvador D4, 120, 8. 1208, gol 1645. Departure control, gol 1645. B45 sobe 360, via saída da. 360, gol 1645. Bravo Uniforme Serra, continua descido no 1500, chama a torre 118-95. 18-95, continua a descida. 3 horas e 13. Passando MA201, quebra o taxi de AM, depois de estar 1-0, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste ao chute 1-0, 1-9. Limitado com o índice 9-8-95 na torre, 9-2-0-1. Confirme. O passo irá parquear? A aba é pé. Gente, o Bravo Uniforme Serra, reporte final de 3 milhas. Reportará na final de 3 milhas o Bravo Uniforme Serra. Bem, após o Edson da Bianca liberando a retaguarda, está autorizado o reporte táxi. Após a Bianca, autorizado o reporte táxi no 4206. 60 pela esquerda da presente, devido a tráfego na final da 1-0, a 2 milhas do externo. Um bang da Gol, reporte visual com o mesmo. 360 pela esquerda, tá visual, o Bravo de Fonte. Chama a torre 118-95 no 705. 1895. Torre 705 da Gol. Gol 1705, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Informa um tráfego à sua esquerda, um Serra Romeu 22, ciente do seu tráfego, a 1000, a 4000 pés, fazendo espera no setor, não irá ter fim no seu pouso. Vento 180 graus, 05 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Gol 1705. Ele foi, 1705. Papapá Bravo Uniforme Serra, já está autorizado da presente descer para 1000 pés, e assim solicitar. Ok, está descendo. Na espera após o gol, está autorizado o pouso na 1-7. Após o Golf autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso. O Bravo Uniforme CE. Ok, assim fará. Reportará 3 milhas. Consideração do Sané 6201, qual é o nome da curva? Sané 6201, após o Boeing da voo na final, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Após o posto na final, alinhar e manter no zero, Sané 6201. Parzaxo Azul 4206, temos 117 a bordo, 3 horas e 20, antena Maceió. Nós, pouso autorizado, pista 17. Pouso autorizado, pista 17, quente do vento, Bravo de Fonte A. Com ajuste 509, obrigado, boa noite. Azul 2781 no quadro. Pronto, na cota 2781. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita, saída agora elefa, após voo direto ao plot, direto Conquista. 5036, transponder 120, decimal 8, controle. O 1705 no solo, aos 3000, libere direita via Fox, solo 121, decimal 9. Direito 219, 1705. O decimal 8 é o azul 2781. Azul 2781, somente confirmando. Agora elefa após voa Oplora após conquista. Oplora conquista, o azul 2781. Azul 2781 não reporte pronto para o pushback. Vai reportar pronto para o pushback, o azul 2781. Fala, vamos, 705 liberado? Voo 905, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, faz assim. 1645, passing now 180, climb to 360. Roger, go 1645, contact the receive center frequency 125-10-8133, the small 25, so on. Autorizado alinhar e manter pista na zero. Ali mantendo 0, 14, 0, 6. Thank you, go 1645. Papapá, Bravo, Uniforme, Sierra. no solo aos 38, autorizado o backtrack, papá, até a Baetel estacionar a frequência livre. Autorizado a Baetel aos 38, Bravo de Mantenha. Decolado aos 38, controle e transfere no 208. 208, né? 208, boa. Tá muito boa noite, Schneider, 6201 na Zé Leda. Boa, 6201, sobe 360, boa, Leda. 360, boa no Leda, 6201. Decolagem, decolagem zero, vento 180 graus, 059. Iniciando decolagem, zona 0, 04206, 06. Livrou na papel, Bravo Uniforme Serra. Sente o Bravo Uniforme Serra, boa noite. Boa. Essa é Juliette, 705. O 705, observe a aeronave da Tânia dando pushback no 05. E após a mesma liberar a Juliette, ingresse na mesma até o portão 02. Após a passagem do Tânia no push, ingressa a Juliette, portão 2, no 705. Controle, boa noite. 4206, passando mil pés, Pucajã, Maracaju. Boa, 4206, sobe 350, via saída PUC mesmo. Via PUC 350, 4206. Estacionamento azul 2781. Azul 2781 está autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, vai importar para o táxi azul 2781. Taxi UTAN 3897, tem 220 a bordo, com 4 horas e 10 alterna com isso. Livre Taxi, via Pátio Luiz, Porto Claro 902, 1 noite decimal 95, ajuste ao time 0199, 3897. Pátio Índia, Porto Claro 2953897. Salvador, Oceania, 6259-01, para o concessionamento. Oceania Salvador, eu tô 3897.